então até controlar. Já te desfazer este amor. Escondido é tudo por vidas ao amor que entre nós já se perdeu. Era tanto, tanto amor que não dá para entender que caminho ele tomou, como foi que ele se perdeu. Pouco, pouco, lentamente o amor de nós fugiu. Para onde é que ele foi? Nunca mais ninguém. Fogo. te resista. És energia sem frios, traz no cabo da cabeça. Até sinto arrepios. Essa droga que eu desejo, sem contraindicação. Quero ser a tua fera, com ternura e paixão. Fera, serei tua fera. Se rende ao teu charme provocante. Diz que não me amas, que não. chamas que já não sentes nada. Faz-me sentir que posso partir. Ter quem já não me quer só me faz sofrer. Diz o que não quero ouvir. Faz-me fugir do amor. Faz-me fugir do amor. Senão eu não vou.

desde a noite. Saudades de um passado que não veio nem a vir. As vozes que me prendem, o destino aziago e amores imperfeitos que não chegam a fim.